nas 5 balas. Pop Hits. Forget Radios. Never had much faith.

Everybody loves Target Radios, the biggest, best and most listened network. Todo mundo ama Target, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby? Segunda-feira, 26 de novembro, início de mais uma semana. Eu espero que seja sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard pro Target International. Acompanhamos o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1, Adele, com Skyfall. Segunda colocação para Bruno Mars, Locked Out of Heaven. No posto de número 3, Pink, Try. Quarto lugar para Neil, Let Me Love You. E o quinto som mais votado na tarde foi Ready or Not, com Bridget Mandler. Clica aí em targetw.com, vota no seu som preferido, que à noite tudo pode estar diferente. E tá na hora de... Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de segunda, um grande abraço pro Wagner Pontes Rodrigues, que é de Hidrolândia, no Ceará. Pediu e ouve agora aqui na Target International o som de Katy Perry, Wide Awake, que fecha o Pop Hits da Tarde. Voltamos à noite, fiquem todos com Deus e sempre aqui nas melhores rádios que são Target, pros melhores ouvintes. Até já, baby! I'm wide awake. Clear to me that everything you see ain't always what it seems. I'm wide awake. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.